Olá! Hoje a gente vai analisar o material, olha, fascinante. São os planos para criar uma nova agência de publicidade e marketing. Veio de uma apresentação interna deles. E o que mais chama atenção é a proposta central, uma agência com o que eles chamam de DNA híbrido. É uma ideia de juntar, sabe, inteligência artificial com o talento das pessoas. Interessante essa premissa. Sim, então a nossa missão aqui é entender melhor como eles planejam equilibrar essa tecnologia toda com a criatividade humana e também dar uma olhada em quem está por trás disso. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Esse conceito de DNA híbrido é bem a chave, né? Eles se colocam ali no meio termo. A ideia não ser nem só tipo criativos com medo de robôs. Nem aqueles nerds que acham que algoritmo tem a grande ideia sozinho. É buscar um equilíbrio mesmo. Exato. Uma sinergia. E a missão que eles definiram, transformar ideias em legados, é bem forte. Mostra que querem usar a tecnologia não só para coisa rápida, mas para construir marca com propósito, com emoção. Algo que dure. Faz muito sentido, né? Construir legado num mundo tão rápido. E como eles, estruturam isso na prática? A apresentação fala em dois pilares, certo? Isso, dois pilares. O primeiro é o da inteligência artificial. Eles vêm como um motor de aceleração. A ideia é usar IA para ganhar eficiência, escala e até para acender a faísca da inovação. Como assim na prática? Olha, por exemplo, usar ferramentas tipo Midjourney, DALL-E, não só para fazer uma imagem final, mas para explorar muitas direções criativas lá no comecinho. Algo que demoraria muito mais antes. Ah, entendi. Mais volume de ideias? Exatamente. Ou usar LLMs, tipo o GPT-4, para acelerar brainstormings, sabe? Eles também citam análise de dados com IA para otimizar tráfego, aí entra o Guilherme, e até acelerar processos de VFX, que é a praia do Bob. Interessante essa parte da aceleração, principalmente na exploração criativa. Mas aí fica a dúvida: como eles garantem que a essência, a tal alma que eles falam, não se perde no meio de tanta automação? Ah, boa pergunta. É aí que entra o segundo pilar, o da expertise humana, a alma do negócio, como eles chamam. Se a IA acelera e dá opções, é o olhar humano que seleciona, refina, dá o significado final. Tipo, a curadoria visual, o acabamento fino, fica com a visão artística do Hindley e do Bob. O Nicolas entra com o desenvolvimento de código seguro customizado. Algo que a IA ainda não faz tão bem sozinha, né? Certo. Na música, o Hindley e o Nicola pegam talvez uma sugestão de mood da IA e transformam em algo único, emocional. A estratégia de marketing com o Guilherme e o Hindley vai interpretar os dados da IA com mais profundidade. E a edição de vídeo do Bob, focada na narrativa, no ritmo humano. Entendi. A IA potencializa, mas a sensibilidade humana guia. Perfeito, é essa a dinâmica. Eles têm até um sistema interno, Nossa Magia, com quatro códigos. Parece ser a forma deles de garantir que tudo isso funcione de forma consistente. Nossa magia! E esses códigos, o que são? É, parece ser o framework deles, para garantir a consistência da marca em tudo. São quatro. O código visual, que guia toda a identidade, até na curadoria das imagens de IA. O código sonoro, que define o som da marca, talvez até um sound logo. O código funcional, focado na experiência digital segura, área do Nicolas. E o código de comunicação, que define o tom de voz. Um sistema para manter a coerência aplicando essa filosofia híbrida. Faz sentido. Exato. É a aplicação prática daquele DNA. E para fazer tudo isso acontecer, a equipe deve ser crucial, né? Quem são as pessoas-chave nesse projeto? Sim, a equipe parece bem complementar pelo que a apresentação mostra. Tem o Hindley, que é diretor de criação e estrategista de marca. Ele traz essa visão mais ampla. Ok. O Nicolas, que é desenvolvedor full stack e também produtor musical. Uma combinação interessante, né? Para projetos que misturam tudo. Nossa, bem versátil. Tem o Guilherme, que é especialista em mídia e operações. Cuida da performance, da gestão ali do dia a dia. E o Bob, que na verdade é o Matheus, que é motion designer e diretor de vídeo. Ele cuida da parte visual em movimento. Que legal. Uma mistura boa de criação, tecnologia, mídia e operações. Parece fundamental para um modelo assim. Com certeza. E eles parecem ter um plano bem prático, sabe? Um plano de ação em 3 passos. Ah, é? Qual seria? Primeiro, a fundação. Resolver a burocracia, nome, sociedade, essas coisas. Segundo, que achei bem inteligente, construir o castelo. A própria agência vira o cliente número 1. Eles vão usar os próprios métodos para criar a marca da agência. Uma prova de conceito interna. Isso, com tarefas divididas entre eles. Hendley, Nicholas, Guilherme, Bob. E o terceiro passo é ligar os motores. Criar uns cases conceito, começar a investir em tráfego pago e ir atrás dos primeiros clientes de verdade. Bem pé no chão esse plano. Gostei dessa abordagem de se autovalidar. Pois é. Olha, olhando o projeto como um todo, a admiração pela ideia central continua forte. Essa busca consciente pelo equilíbrio entre a máquina e o humano na comunicação. É realmente promissor. Parece o caminho, né? A clareza da visão, a estrutura que eles planejaram, tudo isso passa um otimismo. Claro, o desafio vai ser colocar isso em prática no dia a dia. Mas o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise? Pois é, pensando um pouco além dessa agência específica. A proposta deles faz a gente refletir, né? Que outras áreas, outras profissões, poderiam sim se beneficiar ou até ser transformadas por modelos híbridos parecidos, onde a tecnologia não vem para substituir, mas para acelerar, para dar escala. Enquanto o humano foca no que é mais profundo, na ética, na curadoria, no significado final. Fica essa provocação, né? Como essa dança entre a máquina e a mente humana pode redesenhar outros campos de trabalho, talvez mais rápido do que a gente imagina.